Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrestre, nessa jornada de aprendizado e de superação que caminhamos lado a lado, é com grande alegria que eu saúdo cada um de vocês. Sejam bem-vindos, que nós possamos aproveitar esses instantes que se seguirão para aprender um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos, segundo a codificação de Allan Kardec. Então, você, a partir de agora, acompanha o programa Visão Espírita, programa que está no ar desde o ano de 1999, que foi criado lá pela USE de Santa Bárbara do Oeste, e que a partir de 2014 também ganhou a sua edição aqui em Piracicaba. Já passamos aqui por duas rádios, a AM, a Difusora, a Educadora, e agora estamos transmitindo diretamente pela União Rádio Web e também pelo YouTube e pelo Facebook. Agora, em função da pandemia, sobretudo, nós migramos aqui para o Facebook e para o YouTube. Mas você também pode, depois do programa, pelo aplicativo da União Rádio Web, acompanhar as edições anteriores. Então, lá você encontra todo o arquivo de programa desde o ano de 2014 para cá. Você pode ouvir edições especiais, edições de Natal, enfim, para que você possa, aí no caso, só com áudio. Então, enquanto você faz a sua caminhada, enquanto você trabalha com seu fone de ouvido, você pode ir acompanhando as edições anteriores do programa Visão Espírita. E também podem acompanhar 24 horas diárias de programação espírita, ao vivo, isso de palestras, músicas espíritas, mensagens, poesias, também pelo aplicativo da União Rádio Web. Se você ainda não baixou, acesse a sua loja de aplicativos, ou do Android, ou da Apple Store, e baixe União Rádio Web. E hoje o programa Visão Espírita é uma atividade vinculada à USE de Piracicaba, a União das Sociedades Espíritas de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de vocês, irmãos e irmãs, que permitem que estejamos aqui para que possamos aprender juntos nesse universo magnífico de conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos oferece. Muito bem, hoje é dia 10 de fevereiro do ano de 2021, agora são 19 horas e 2 minutos dessa noite quente de quarta-feira. Nós hoje teremos a alegria de receber esses dois grandes amigos, amigo e amiga, que são divulgadores, palestrantes da doutrina, palestrantes do Espiritismo, não só em Piracicaba, mas aqui também nas adjacências. Eu quero primeiro cumprimentar o nosso amigo Alex Bonafini. Boa noite, meu querido Alex, seja bem-vindo. Boa noite, amigo Wilson. Boa noite, internautas que nos acompanham. Com muita felicidade, estamos aqui novamente nessa noite. E vamos saudar a nossa querida companheira Maria Antônia Paduan. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Wilson. Boa noite, Alex. E boa noite aos amigos que estão aí conectados conosco e que nesta noite possamos realizar um bom trabalho com bastante esclarecimentos. Sem dúvida alguma. Olha, e não vou deixar, não vou esquecer de pedir, você que nos acompanha pelo YouTube, é muito importante que você se inscreva no canal do YouTube. Então, vai lá, clique no botãozinho inscrever-se. E além de se inscrever, também marque o sininho para você receber as notificações. Assim, sempre que um novo conteúdo for publicado, você vai ser avisado aí no seu dispositivo, no seu computador ou no seu smartphone. E você que nos acompanha pelo Facebook, lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, você que nos acompanha pela rede social, pelo Facebook, também você pode participar, fazer seu comentário, fazer a sua pergunta para a gente responder no ar. Hoje o tema é palpitante, eu tenho certeza que existem muitas dúvidas a respeito do tema que a gente vai abordar hoje. E no Facebook também você pode compartilhar. Deixe lá o seu joinha, né, ou o seu dislike se você não gostar. Mas compartilhe, faça com que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam do esclarecimento, né, que será apresentado aqui nessa noite, abençoada com a colaboração, dos amigos Alex Bonafini e Maria Antônia Paduan. Muito bem, para que possamos iniciar as nossas reflexões, eu selecionei um texto, breve do Espírito Emmanuel. E eu quero convidar todos para me acompanhar na leitura do texto, que esse texto vai falar sobre as dificuldades, sobre as contrariedades da vida, sobre as vicissitudes, os pequenos nada do nosso cotidiano. Não é mesmo? E a gente vai, então, utilizar esse texto para a gente poder refletir sobre a ação dos Espíritos nesses fenômenos, nos acontecimentos do nosso dia a dia. Então, vamos a ele. O nome do texto é Contratempos, do Espírito Emmanuel, e ele foi extraído da obra Coragem, psicografada por Chico Xavier. Diante de quaisquer contratempos, pensa no bem. O trabalho estafante, será ele a providência que te habilita à vitória contra o assédio de perturbações que te espreitam a estrada? O encontro perdido, semelhante contrariedade, de certo apareceu em tua defesa própria. A realização adiada, a procrastinação de teus desejos estará funcionando em teu benefício, para que não entres em determinados compromissos fora de tempo. A viagem desfeita, o plano frustrado, provavelmente é o recurso com que te garante o equilíbrio. O carro enguiçado, o incidente desagradável, é o processo de forrar-te contra acidentes possíveis. O mal-estar orgânico, a enfermidade menor, haverá surgido a fim de induzir-te a tratamento inadiável. A afeição que se afasta, a separação, vale por cirurgia no campo da alma, muita vez resguardando-te a paz e a segurança. A morte no lar, a despedida de um ente querido, quase sempre, precede da misericórdia do Senhor, no sentido de evitar sofrimentos maiores para aquele que parte, tanto quanto para aqueles que ficam. Diante de qualquer obstáculo, reflete no bem, porque no curso de todas as circunstâncias, por trás dos contratempos da vida, a bondade de Deus jaz oculta. Muito bem, queridos companheiros aqui, Alex, Maria Antônia, e a você que nos acompanha, depois então desse belo texto que nos mostra um pouquinho do lado positivo dos acontecimentos, a gente pode então fazer a introdução ao nosso programa de hoje. Como eu disse, a gente vai falar da influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida. E eu selecionei aqui a questão 87, que é a resposta do Espírito de Verdade a Allan Kardec, quando ele pergunta sobre os Espíritos, o que são os Espíritos, onde estão. E eles respondem da seguinte maneira, abre aspas, eles, os Espíritos, estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Muito bem, eu vou começar aqui com o Alex, aqui é por ordem alfabética, viu? Primeiro o Alex Bonafini, e depois a gente vai para para Maria Antônia. Mas, Alex, eu queria que você nos ajudasse a entender um pouco sobre isso. A gente está andando aqui, né? Eu estou aqui no meu escritório agora, você está aí na sua casa, a gente tem aqui os nossos entes queridos. Mas pelo texto a gente identifica aqui que existem outros seres aqui junto com a gente nesse momento. Então a pergunta, quem são essas pessoas? Quem são esses seres que seguem aqui do nosso lado? São somente familiares, pessoas que nós conhecemos? Quem são esses espíritos que Kardec diz que nos observam e que muitas vezes nos influenciam, atuam sobre nós, segundo a resposta do Espírito de Verdade? Alex Bonafini. Bom, segundo Kardec, os espíritos da codificação, há uma gama muito grande de espíritos nos observando, como asseverou Paulo de Tarso, que há uma multidão de espíritos nos assistindo, testemunhando os nossos atos. Existem os espíritos simpáticos, os espíritos amigos, não é? Existem os espíritos familiares, que fazem parte de pessoas da família, que desencarnaram antes de nós, que nos visitam. Existe o nosso espírito protetor, que muitas vezes é um, pode ser mais de um, dependendo da tarefa que você venha realizar sobre a face da Terra. E existem aqueles que são, que muitas vezes nos perseguem, que nos ajudam a fazer a melhor tarefa que a gente tem a fazer, que são os obsessores, né? São aqueles que nos, muitas vezes nos perseguem, porque quando o devedor está pronto, o cobrador aparece. Então, se a gente fosse fazer uma visão nossa no caminhar no mundo, teria uma fila indiana atrás da gente, de espíritos diversos tipos, nos acompanhando, nos olhando. E é óbvio que nesse meio tempo existem espíritos que muitas vezes nos visitam por motivos diversos, sejam bons, sejam menos bons, de acordo com a nossa vibração, mas de forma passageira. Então, tem uma gama imensa de espíritos nos observando a tudo. Muito bem, Maria Antônia. O Alex aí deu uma clareou muito essa situação, mas aí também ele deixou aquela dúvida na gente. Quanto será que tem aqui no escritório comigo, hein? Quanto? Será que é um, dois, três? Porque ele falou sobre o espírito guardião, ele falou sobre espírito familiar, sobre espíritos simpáticos, aqueles que vêm e vão embora, né? Quantas pessoas será que nos acompanham? E além de quantas, né? Qual é o objetivo desses espíritos, né? Todos eles querem o nosso bem. Como funciona isso, Maria Antônia? E como a gente saber quem são as companhias que estão andando com a gente? Como a gente pode saber disso realmente? Quem está caminhando ao nosso lado no plano invisível? Bom, o Alex já pontuou um aspecto importante. Nós temos espíritos bons, espíritos familiares, e ele pontuou um grupo de espíritos. Entre esses espíritos bons, nós temos aquele espírito que nós chamamos de protetores, aqueles guardiões diretos nossos, né? Cada ser encarnado na Terra tem um espírito que cuida dessa encarnação com este espírito. Então, todos nós temos, por isso que as outras doutrinas falam em anjo da guarda, coisa assim. Para nós, espíritos, nós chamamos de espírito protetor, aquele espírito amigo que quer ver o nosso sucesso, que muitas vezes até participou na elaboração do plano encarnatório nosso e que vai nos auxiliar na nossa caminhada, estando aqui conosco através do pensamento, da conexão dos nossos pensamentos. Agora, tem um aspecto importante. Esse espírito, ele nos quer ver caminhando bem, ele nos quer ver com sucesso, obtendo sucesso na encarnação. Mas eles jamais interferem nas nossas decisões. Eles podem até tentar nos inspirar através dos seus pensamentos, mas eles não podem interferir nas nossas decisões, porque eles sabem da importância do livre-arbítrio e das nossas responsabilidades com as nossas escolhas. Então, esse espírito é o que está mais diretamente ligado a nós. Agora, nós temos um grupo de espíritos que faz parte da família espiritual nossa, é um grupo muito grande. E nós temos um grupo de, que nós chamamos de família espiritual, que são aqueles espíritos que já estiveram conosco, que têm afinidade muito grande conosco, que necessariamente não são os nossos familiares dessa encarnação ou da última encarnação, mas são aqueles espíritos evoluídos que reconhecem a nossa necessidade evolutiva. Então, como eu vou usar uma expressão que eu já ouvi de Valdo citando isso, são espíritos que vão nos auxiliar e vão procurar nos auxiliar, não de acordo com o que nós desejamos, mas de acordo com o que nós necessitamos. E isso é feito através da inspiração, através da proteção que eles podem nos oferecer. Embora não interfiram nas nossas decisões, a escolha sempre será nossa. E nós temos aqueles familiares que eles torcem por nós e que muitas vezes vão desejar que nós alcancemos aquilo que queremos, mas nem sempre aquilo que queremos é o que é melhor para nós. Então, esses familiares, que são nossos pais, nossos tios, avós, que já partiram e que estão sempre querendo nos auxiliar, nos ver felizes, mas que nem sempre eles têm a visão que esses outros espíritos familiares, espiritualmente falando, conhecem o nosso respeito. Então, nós temos vários grupos. Agora, esse é um aspecto. E como Alex pontuou, nós temos aqueles que são nossos inimigos. E como é que eles estão por perto de nós? De acordo com o nosso padrão vibratório, de acordo com o nosso comportamento. Então, se nós reencarnamos com uma tarefa evolutiva de procurar fazer o bem, mas nós crescemos, recebemos uma educação que não nos deu suporte espiritual, não nos encaminhou para uma espiritualização, e nós nos vinculamos cada vez mais à materialidade, então nós vamos nos tornando muito apegados às coisas terrenas, e nós acabamos vivendo dentro de nós muitos desejos terrenos, materiais, e muitas vezes são influenciados, então, por esses espíritos que são os nossos inimigos, que não querem ver o nosso sucesso. Então, nós temos dois grandes grupos aí, o grupo daqueles que querem nos ver progredindo, que estão colaborando para a obra divina na evolução, e tem aqueles que dificultam essa obra divina do progresso, tentando nos influir para que não tenhamos o sucesso que tanto nós gostaríamos de ter quando nós viemos aqui para a Terra, no plano espiritual, nós desejávamos ter esse sucesso. Mas de acordo com o comprometimento, com o nosso envolvimento na nossa encarnação terrena, com a educação que nós tivemos, nós podemos enveredar não pelo caminho que inicialmente nos propusemos. E aí nós seremos reforçados por esses espíritos que são os nossos adversários do passado e que não querem ver nosso sucesso. E daí você fez uma pergunta, como é que nós sabemos quais são as nossas companhias espirituais? Basta que observemos nossos pensamentos, nossos comportamentos, o nosso relacionamento, com quem nós sentimos prazer de estar. Nós gostamos de conversas, o nosso diálogo, as coisas que nós procuramos são situações, são pensamentos, músicas, tudo aquilo que nós temos alegria e prazer, que padrão é esse que nós temos? São elevados ou são muito materiais, muito terra-terra, muito contaminado pela vaidade, pelo orgulho, pela inveja? Então, vai depender de... Se queremos saber quais são as nossas companhias, nós temos que prestar atenção nos nossos comportamentos e padrões de pensamento. Você comentou agora, eu lembrei uma vez, o nosso amigo Alan comentou algo parecido com isso. Ele falou, olha, se você está num ambiente, né, que você nota que tem muito bajulador ali naquele ambiente, né? Ou fofoqueiro, fala, nossa, como esse pessoal é fofoqueiro, e você está naquele ambiente, então fique atento, porque provavelmente você também tem essas características. Então a gente olha o meio em que a gente está inserido, né? E a partir dessa observação a gente pode entender quem nós somos de verdade, com quem eu gosto, que tipo de assunto eu gosto de conduzir. Será que os meus assuntos são sempre voltados a ideias superiores, a virtudes? Ou eu estou falando sobre coisas? Ou eu estou falando sobre pessoas? E tem uma frase, inclusive, não é? É muito antiga, eu não conheço o autor, mas nessa frase dizem que pessoas elevadas falam sobre ideias. Pessoas medianas, medíocres, falam sobre coisas. Já as pessoas mais baixas falam sobre outras pessoas. Então é interessante a gente usar isso daí não como crítica, mas para auto-observação realmente, para a gente se identificar e melhorar a qualidade do nosso discurso. Assim nós melhoramos tanto a companhia aqui no plano físico, quanto a companhia no plano espiritual. E tem uma coisa interessante também sobre essa companhia, sobre essa influência, e que é aqui no plano físico, é muito fácil você, quando está em companhia de uma pessoa que você não gosta, você atravessa a porta, fecha, vai para outro ambiente, ou atravessa a rua, ou vai para outro lugar e se livra dela. É simples assim. Você não está onde ela está, você se livra dela no plano material. Mas no plano espiritual, não. Para onde você for, você leva a perturbação com você. Enquanto você estiver no que a Maria Antônia explicou como sintonia, enquanto você estiver acessível àquela influência, você leva a sua perturbação junto com você. Então você está perturbado em Piracicaba e resolve ir para o litoral para melhorar. Você vai ser perturbado lá no litoral. Não vai mudar nada. Né? Ah, eu estou perturbado, eu quero passar uma semana no campo. Você vai levar sua perturbação lá para o meio do mato, junto com você. Então é isso que a gente tem que entender, que nós temos que mudar e temos que ser felizes onde quer que estejamos. Temos que buscar esse equilíbrio onde quer que estejamos. Daí uma pergunta. Sabe que tem uma música do Raul Seixas, muito antiga, e quando eu via, eu achava interessante, né? Chama Paranoia. Ele dizia que Deus, que minha mãe dizia tempo atrás, onde você vai, Deus vai atrás, ele disse na música. E ele tinha vergonha de saber que sempre tinha alguém observando ele, né? Segundo essa letra. E eu quero trazer aqui para a nossa discussão esse mesmo contexto, só que não Deus, agora com relação aos espíritos. É isso que eu queria que o Alex explicasse para a gente agora. Alex, os espíritos que estão aqui ao nosso redor, eles sabem o que eu falo, assim como quando eu converso com uma pessoa, ou eles têm a capacidade de captar o meu pensamento? Porque a gente não fala tudo o que pensa, né? Aqui no plano físico nós usamos uma máscara social, muitas vezes, um verniz social necessário para os nossos relacionamentos. Mas e o nosso pensamento? Os espíritos são capazes de ouvir o que a gente está pensando de verdade? Alex? Então, nem todos, mas boa parte deles consegue saber o que nós estamos pensando, porque a linguagem dos espíritos essencialmente é feita pelo pensamento, para a comunicação material da Terra que se decodifica em palavras, que nós sabemos que o fluido cósmico universal é um instrumento, não é, do pensamento. Então, a linguagem do pensamento, tudo aquilo que a gente é, ele se expressa na nossa aura, no nosso perispírito. Os espíritos explicaram para o Kardec, se eu não me engano, em O Livro dos Médiuns, que aquilo que nós pensamos se reflete em nossa aura, em nosso perispírito. Então, fica difícil você esconder muitas coisas dos espíritos. É lógico que o espírito mais avançado, ele vai conhecer mais sobre a gente e ter mais visão sobre o que pensamos e o que desejamos, não é? Mas os espíritos inferiores têm mais limitações. Mas a gente tem que deixar em conta que, como o pensamento é a linguagem dos espíritos, apesar de falarmos também no mundo espiritual como espíritos, porque nos acostumamos com a linguagem falada, a linguagem usual e inconsciente é a linguagem do pensamento. Então, certas coisas ficam difíceis de serem escondidas. Por isso que se diz, quando nós chegamos no mundo espiritual, a verdade vem à tona, as máscaras caem, que a morte não é nenhuma cigana, nós continuamos sendo quem nós éramos, com uma diferença de que essas coisas que nós escondíamos, nós deixamos de esconder. e vem tudo à baila. Por isso que a gente tem que procurar ser o mais sincero e honesto possível. Óbvio que, tanto aqui como no mundo espiritual, nem tudo você vai falar, você vai evitar falar, porque existem coisas que têm que ser colocadas na hora certa, mas a gente tem que procurar ser o mais leal possível, porque nós temos que entender que mesmo os pensamentos produzidos negativos que não são falados já é uma vitória para nós, espíritos, mas quando eu não os produzo, melhor ainda. Porque muitas vezes eu posso até falá-los, exteriorizá-los, e também ter a noção de que um pensamento inferior, por mais que eu não o materialize em palavras, ele pode provocar alterações drásticas no meu organismo, deixando saudável, deixando doente. Uma mente fofoqueira, que só pensa mal dos outros, só critica os outros, ele vai provocando energias negativas que vão prejudicando o funcionamento do nosso organismo físico. Então, agora, se eu penso saudavelmente dos outros, eu vou produzir energias positivas, que é a lei de sintonia e ressonância, não é? Que vai fazer com que eu tenha mais saúde. Então, tudo está em tudo como está no Livro dos Espíritos. A gente tem que entender que as coisas, elas se encaixam com uma grandeza, com uma beleza tão divina, que só podia ser obra de Deus mesmo. E baseado no que vocês apresentaram, que nós temos aqui, de acordo com a nossa condição, boas e não tão boas e más companhias, de acordo com a qualidade dessas companhias, é que também aquilo que a gente está produzindo de pensamento vai ser captado ou não, e também vai ser utilizado contra a gente, muitas vezes. Acho que um inimigo espiritual, por exemplo, pode captar, se você estiver na mesma faixa de frequência que ele, sintonizado com ele, ele poderia, dessa forma, captar o seu pensamento e, com base na captura do seu pensamento, provocar alguma coisa. O que nos leva à pergunta sobre como é a ação dos espíritos. A Maria Antônia, ela deu uma adiantada um pouquinho, falou um pouquinho sobre isso, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, e eu vou passar para ela mesmo para falar, né? O Alex acabou de comentar agora. Maria Antônia, eu queria que você falasse um pouco sobre a ação dos espíritos. Nesse contexto que eu coloquei, por exemplo, um espírito malfazejo capta um determinado pensamento. Vamos dizer, um homem olha para uma mulher e ali ele produz um pensamento de cobiça, né, sobre aquela mulher. E esse espírito que o está acompanhando, com o qual ele está sintonizado, como ele pode usar essa informação, esse pensamento dele que não se materializou, que ele não falou para ninguém, mas isso de alguma forma pode ser utilizado por esse inimigo espiritual contra ele, Maria Antônia? Sim, pode, justamente pelo nível de vibração em que ele se encontra. E aí, o que vai acontecer? Esse espírito, que também vibra na mesma condição, na mesma sintonia, vai se valer da fraqueza daquele homem encarnado e vai incentivá-lo nessa ideia que ele tem, inclusive, para não ficar só no pensamento, mas sim na ação. E, às vezes, eles também, dependendo das condições em que a situação está, por exemplo, vou pegar esse exemplo que você citou. Um homem, observa uma mulher e ele fica fantasiando na cabeça dele, fica cobiçando aquela pessoa. Mas se aquela pessoa também não vibra em sintonia elevada, quer dizer, ela também tem estados vibratórios rebaixados, muitas vezes os espíritos vão se utilizar desta pessoa para instigar uma correspondência. Então, aquele homem que só pensou, de repente recebe um olhar, começa a perceber que há um interesse por parte da outra pessoa também, e muitas vezes eles se enveredam numa situação complicada, principalmente se esse homem não tiver aspectos de morais, éticos, né, com valores de respeito bastante consistentes em si, porque faz parte do ser humano essa fraqueza de pensamentos. Uma coisa é pensar, a outra coisa é agir. Então, se uma pessoa pensa, mas ela reconhece, ela sabe, ela tem valores, tem postura ética, ela vai afastar esse pensamento, ela vai perceber o aparecimento do pensamento, mas ela repele o pensamento. Agora, se um espírito percebendo essa fraqueza desta pessoa e ver que ela não tem força moral, ela não tem valores éticos, aí está feito, né? O prato está servido. Porque daí então esse espírito vai incentivar que esse processo, que era apenas um pensamento oculto, se transforme num envolvimento que vai acabar acontecendo uma atitude. Então, nesse aspecto, os espíritos influem sim, e influem bastante quando os personagens envolvidos nos fatos não têm valores, não têm uma postura ética cuidadosa, de respeito, de dignidade, respeito à dignidade do outro e a si próprio. E aí é por isso que acaba havendo esses envolvimentos súbitos, esses envolvimentos que nós falamos, nossa, mas como pode acontecer isso, né? Como que o indivíduo foi tão fraco e deixou que esse processo acontecesse? Nós somos seres humanos, nós enfraquecemos, mas se tivermos valores, se tivermos realmente objetivos claros, o que é importante, não fazer ao outro aquilo que não queremos para nós, certeza que os espíritos não vão conseguir ter esse acesso a nós. Não sei se Muito consegui bem. ser clara nesse sentido. Sim, sem dúvida alguma. Ficou claro para a gente, então, que esse inimigo espiritual ele pode incentivar, reforçar aquela ideia. Ele identificou uma sementinha ali e ele vai regar aquela sementinha, né, até que ela produza os frutos que vão prejudicar aquelas pessoas ali. Mas é interessante uma coisa que você disse também, que ele tem que encontrar. Também, por exemplo, naquela mulher que é objeto do desejo daquele homem, daquele primeiro pensamento, daquele pensamento incipiente, ele tem que encontrar naquela mulher também condição de influenciar. Então, veja que a gente tá entendendo aqui a ação desse espírito em cima do pensamento, produzindo o pensamento dentro da cabeça daquela pessoa com a qual ele está sintonizado. Então, isto é, pode ser que algum pensamento que surge dentro de minha mente não seja totalmente meu. Isso é uma preocupação agora. Será que tudo que eu estou pensando foi produzido por mim? E como a gente se assegurar que somos nós mesmos que estamos produzindo aqueles pensamentos ou nós não estamos sendo vítimas da influência dos espíritos? Porque Kardec pergunta muitas vezes, faz essa pergunta para o espírito, se nós somos influenciados, né, pelos espíritos. Ele diz que sim, sendo muitas vezes eles que vos dirigem. Isto é, às vezes são os espíritos que nos dirigem. Vamos saber se a gente não está sendo dirigido por um espírito, Alex? Existe uma maneira da gente perceber isso? Porque às vezes, não é, Alex? Nem a gente se reconhece. Não tem aquele momento que você fala, poxa, parecia que não era eu que estava ali, né? Isso pode acontecer, Alex? E como é que a gente pode, se proteger disso, né? É, questão 459 de Livro dos Espíritos, que fala a respeito disso. Nós somos muito influenciados pelos espíritos a todo tempo, não é? E se você ainda por cima for um médium audiente, mais ainda que sem o conhecimento da faculdade mediúnica, que isso vai te afetar. Eu me recordo que eu tenho prelúdios da minha mediunidade desde os 9 anos de idade. Mas a mediunidade audiente, ela começou a aparecer para mim por volta dos 12, 13 anos. E com 14 anos eu comecei a trabalhar. E eu me lembro que eu era office boy, eu ia trabalhar, eu ia no banco, eu ia em firmas, eu ia. E vira e mexe tinha pensamentos na minha cabeça, então eu conversava como se comigo mesmo, mentalmente. Lógico que não ficava falando, senão o pessoal me internava. Mas você fica lá com colóquios mentais, eu ficava o tempo todo. Com o conhecimento do Espiritismo, eu vim descobrir que eu não fazia colóquios mentais comigo mesmo, mas era com entidades estranhas, com outros espíritos. mas era o dia inteiro trocando ideias, e olhava para um lado, tinha uma sugestão, olhava para o outro, tinha outra sugestão, e pensava numa coisa, tinha um direcionamento. Então, parecia que era alguém que estava observando o que você estava fazendo e dando uma sugestão de você fazer ou não. De fato, nós, aquela figura do desenho do Pernalonga, que aparece ele, o diabinho do lado, o anjinho do outro, é a influência positiva e a influência negativa. E você com o seu livre-arbítrio no meio. Como você saber se o pensamento é seu ou ele é sugerido? Bom, a gente tem que pensar o seguinte, eu, Alex, quando eu vou pensar algo, eu vou realizar uma construção mental, porque eu vou realizar um mecanismo mnemônico do meu cérebro. Então, eu tenho que fazer uma construção mental para que eu possa produzir um certo pensamento. Quando o pensamento vem de súbito, como se fosse em resposta a alguma dúvida, algo que eu estou olhando, algo que eu estou fazendo, existem duas hipóteses, porque também a gente não encerra o assunto. Pode ser algo do meu subconsciente, porque nós temos nos porões da alma todo aquele arquivo de reencarnações anteriores, então em momentos outros, não é que é o instinto, né? Muitas vezes é o instinto que se transforma, e ele vem à tona como uma resposta. O que no meio espírita se convencionou a chamar de animismo, né? Uma isso. Manifestação da própria alma. Isso, é o fenômeno anímico, exatamente. E tem um livro grande do Alexander Aksakoff, de 500, 600 páginas, que fala sobre, né, espiritismo e animismo, que é muito interessante para você ver quantos fenômenos anímicos nós temos. Mas é algo do seu ânima, da sua vida que acontece. E existe a interferência dos espíritos, que eles tentam te sugerir ideias. Em alguns casos, é muito clara a ideia. Por exemplo, você está indo por um caminho, existe uma sugestão de você não seguir por aquele caminho, para você mudar e ir por outro. Agora, de onde veio isso? Dentro de você, se você não conhecia o que ia acontecer mais para frente? Ou, por exemplo, uma sugestão de você ir num encontro ou não? Uma sugestão de você fazer isso ou fazer aquilo? Muitas vezes você muda alguns objetivos que você vai realizar porque você teve uma sugestão de fazer outra coisa. E é de acordo com aquela mensagem que você colocou no começo, né, Wilson? Muitas vezes aquela sugestão está te tirando do caminho de uma armadilha. Bem como aquela sugestão pode te colocar numa armadilha. Então é por isso que com o seu livre-arbítrio você tem que usar bom senso, não querer encerrar e descobrir, porque são muitas hipóteses, é difícil determinar. Mesmo a gente, no meu caso, que sou médium audiente, eu escuto a tonalidade da voz dos espíritos assim que eu defino qual espírito está falando comigo. Mas existem momentos que não tem tonalidade a voz. Entendeu? Você não tem um timbre, porque como é a linguagem do pensamento, eu acho que eu estou escutando, mas é a linguagem do pensamento. Então não vai ter timbre, então não vou saber que espírito está se comunicando comigo. Então não é em 100% dos casos que eu vou definir quem está falando comigo. Agora você imagina quando é um pressentimento. É muito pior, porque o pressentimento, a intuição, é um caminho para quê? Para o fenômeno auditivo. Então, são caminhos assim, que são grosseiros perto de uma faculdade mais aprofundada. E se na mais aprofundada você não tem certeza, naquela que ainda é muito noviça, menos ainda. Então, é você ter bom senso de saber o melhor a fazer. É. E é muito interessante o que você colocou, né, Alex? Porque quando de não identificar a tonalidade da voz, porque o que a gente tem que entender? Essa tonalidade da voz a gente identifica por meio dos nossos ouvidos físicos. Os nossos ouvidos captam uma determinada faixa de frequência e o nosso cérebro está programado para poder decodificar esta faixa de frequência. Sim. Transformando, né, essas vibrações em sons, em fonemas, em palavras que vão construir ideias dentro da nossa cabeça. Agora, quando um espírito lhe fala, por exemplo, mediunicamente, ele vai impressionar o seu perispírito, o seu corpo perispiritual, e não vai ser codificado pelo cérebro físico encarnado. Então, seu cérebro, ao tentar decodificar isso também, pode gerar alguma espécie de de incoerência, até mesmo na informação. Por isso que acontece tanto, né? De informações, às vezes, não serem totalmente... Demora tanto, que eu quero dizer, para que um espírito possa poder confiar num médico, num médium, para que aquele médium seja fiel ao que o espírito está transmitindo para ele. Então, existe uma influência muito grande de interpretação do médium justamente por isso. Então, às vezes, demoram anos até que um espírito possa se sintonizar com um determinado médium para produzir uma obra. Isso é muito interessante entender, foi um comentário muito, muito rico. Muito bem, olha, eu quero avisar aqui a nossa companheira Carla Benedito, que em alguns instantes, ela fez uma pergunta, que em alguns instantes a gente já vai tratar disso. Porque, assim, a pergunta dela é sobre a ação física, e a gente vai falar disso em alguns instantezinhos breves. Mas até agora, como a gente tem que avançar meio rapidamente com o assunto, porque o nosso tempo é curto, nós entendemos, então, a presença dos espíritos, quem são os espíritos, a sintonia e a ação dos espíritos em cima do nosso pensamento. Isso nós já entendemos, do nosso pensamento e do pensamento das outras pessoas, que nos levam a decidir fazer coisas que podem ser boas e que podem ser ruins. Nós entendemos isso. Agora a pergunta é sobre os acontecimentos de uma maneira geral, os acontecimentos externos. Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista. Os espíritos podem fazer com que eu seja aprovado nessa entrevista ou não? Eles podem ajudar ou atrapalhar? Por exemplo, o Alex falou por cima sobre isso, mas um acidente de trânsito. Um espírito pode produzir um acidente de trânsito, por exemplo, mudando a cor de um semáforo ou produzindo algum efeito dessa natureza, né, para produzir um acidente, então? É possível? É Maria Antônia agora, né, Maria Antônia? Maria Antônia, você... Isso, agora está aqui. Há um interesse de espíritos, às vezes, que são nossos inimigos lá do passado, e nos dificultar a vida. No entanto, nós temos que pensar o seguinte: se nós somos protegidos por uma força superior, Deus nos ampara, nos protege, um espírito, ele não vai ter essa capacidade de mudar a cor do farol para que a gente sofra um acidente. Não é nesse nível que ele vai interferir nos processos físicos. Ele pode, sim, nos dar sugestões no momento que estamos dirigindo. Devido às sugestões que o espírito nos propõe, nós nos distrairmos. E aí pode ocorrer um acidente, mas não é que o acidente vai acontecer porque o espírito provocou. Mas o acidente é responsabilidade nossa. Vou dar um exemplo. A pessoa está no trânsito. Aquele espírito que é inimigo dele sabe que ele costuma usar o celular no trânsito. Sabe disso. Ele pode influenciar uma outra pessoa para mandar uma mensagem para ele quando ele estiver dirigindo. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Isso sim. De, sabe, criar uma situação em que o telefone dele toque. Por isso que é muito importante nós cumprirmos aquilo que são regras de segurança em qualquer situação. Quando a gente fala em bom senso, quando nós falamos em não fazer o outro aquilo que nós não queremos que faça para nós, são critérios que nós temos que utilizar na Terra para que as influências espirituais não tragam maiores comprometimentos para a nossa vida. Entendeu? Agora, pode ocorrer situações, mudar a cor do sinaleiro do farol não vai acontecer, né? Não chega nesse nível. Mas pode ocorrer esse exemplo que você deu? Pode, pode. Assim como não precisa necessariamente ser um espírito que influencia alguém nos ligar enquanto o chefe está dirigindo, né? Mas também pode acontecer, sim. O que é que nos leva a não sofrer essas influências? É a nossa postura de firmeza, de segurança que nós tenhamos diante dos fatos. Então, vou pegar o exemplo do celular. Eu sou uma pessoa que, se toca o celular, eu não gosto, não pego o celular para atender o celular. Se eu tiver que atender, porque eu sei que alguém pode me ligar naquele momento, e é uma ligação que eu já estava esperando, eu vou estacionar, vou pegar o celular, vou ver o que está acontecendo, e aí eu vou verificar se eu recebi uma ligação que é importante, eu ligo para a pessoa, se não deu tempo de eu atender. Então, são questões de segurança, são questões em que nós precisamos pensar nos riscos em que estamos expostos. E esses riscos estão relacionados à nossa conduta. Então, daí, pensando no espírito que atua sobre nós, ou que atua criando situações para nos dificultar a vida. O que é que nós podemos fazer para não ser atingido por esses objetivos desses espíritos inimigos? É nós termos uma conduta adequada, correta. Como o Alex disse, usar bom senso. O que que nós sabemos que o bom senso nos coloca? É que em determinadas situações nós não podemos atender, por exemplo, o celular no trânsito, e que nós não podemos correr risco no sinaleiro lá, cujo farol está no amarelo. Ah, e vai dar tempo de passar. Já é amarelo que é o tempo da gente parar, não é? Pois é, Então, muitas vezes, nós nos Maria expomos Antônia, a riscos. Oi. dizem que é diferente aqui, né? Nós aprendemos na autoescola que o amarelo é atenção, diminua porque vai fechar. Mas na prática, né, a pessoa é amarelo, pisa porque vai fechar, né? Então, É. Entendeu? é E justamente o oposto. lembrando que a gente, as influências podem ser estabelecidas mais diretamente sobre nós, porque a ação do espírito é pensamento dele sobre o nosso pensamento, né? E Muito aí bem. ele pode nos distrair, sim, né? Pode. Quantas vezes É, isso não acontece chamar dentro da atenção. nossa casa? É, Chamar chamar atenção, atenção. mudar a nossa atenção. É, chamar atenção para alguma coisa na rua ali, para distrair a pessoa, ele quer prejudicar a pessoa. Isso pode acontecer, sim. Muito bem, entendido. Agora a gente vai entrar parcialmente na resposta da Carla. A Carla pergunta para a gente se os espíritos podem, Alex, nos tocar. Isso é, a gente sentir aquele toque, né? A mão, se pode ter essa percepção física do espírito, né? De maneira a nos perturbar, é claro, para nos prejudicar, aí ela pergunta, ou beneficiar. Veja que para beneficiar, você vai responder, mas não faz muito sentido, né? Mas eu queria aproveitar essa pergunta e colocá-la junto com a nossa discussão, a próxima aqui, que é o sono. Porque eu sei que muitas vezes isso acontece durante o sono. Eu já conversei com muitas pessoas, já conheci casos de gente que chega a aparecer com mancha roxa, né? E sem ter uma causa realmente física provável. Então, durante o sono, como é a ação dos espíritos sobre a gente? E o que acontece durante o sono com a gente que eventualmente possa conceder aos espíritos uma maior capacidade de nos influenciar, nos atacar ou até mesmo nos auxiliar? Alex Bonafini. Mas então vou começar com a primeira, que você fez duas perguntas para mim. Vou começar com a primeira. Seu espírito Pelo pode sono, tocar? no sono também, às vezes a pessoa se sente tocada, né? Pega, Sim. já pensou no pé, segura o pé da pessoa? Eu já Sim. estou com atos desse tipo. Mas aí são fenômenos diferentes, né? Por exemplo, no estado de vigília, se pode tocar? Pode, lógico que pode. Eu vou dar exemplos que vão exemplificar que isso pode acontecer. No livro Nos Domínios da Mediunidade, eles estão realizando uma sessão de materialização. E eles querem fazer o quê? Está tendo muito burburinho, as pessoas estão conversando demais. Uma sessão de efeito físico, de materialização, precisa de muita atenção porque os assistentes doam ectoplasma. E eles estavam com burburinho. Então, que eles queriam suavizar o ambiente. Então, o espírito sai da sessão, vai para o lado de fora. Ele materializa a ponta dos dedos, ele recolhe algumas flores, leva para dentro do ambiente e distribui as flores jogando sobre as pessoas. Ou seja, se ele materializou a ponta dos dedos para pegar a planta que tem lá fora, a flor para jogar, para tranquilizar as pessoas, ele também pode materializar a sua mão para tocar uma pessoa. Então, isso é uma questão meio óbvia. Assim como no livro dos Médiuns, há um fato em que uma casa era apedrejada. E descobriram que era um espírito do mendigo que desencarnou e que ele, com o auxílio de outros espíritos, porque ele não sabia fazer sozinho, ele retirava uma energia de uma pessoa, que a gente sabe que é o ectoplasma, não é que o Kardec chama de fluido vital no Livro dos Médiuns, porque o termo foi criado depois por Charles Richer, né, o ectoplasma, e que ele conseguia pegar as pedras na vizinhança para arremessar. E justamente a pessoa que doava o ectoplasma para o efeito físico, porque se a pessoa não doa o ectoplasma, ele não consegue materializar a mão ou fazer o transporte, que está no capítulo de transportes no Livro dos Médiuns, para jogar pedra em alguém, não é? Então tem que ter um médium de efeito físico para ter a doação de ectoplasma. E a empregada que era mais assustada e conta no capítulo do Livro dos Médiuns é a que mais doava o ectoplasma para o fato se realizar. Então, na vigília, pode acontecer? Pode. Numa das revistas espíritas, eu não sei qual espírito batedor que é, porque tem o de Bergsabert, tem o do Bersdorf, um deles ficou 700 anos numa casa. E ele perturbava quem tentasse comprar, alugar aquela casa. E as pessoas sentiam pancada na cabeça. A pessoa sentia falta de ar, como se fosse sufocando. Porque o espírito atormentava de tal maneira que a pessoa falava, não vou comprar essa casa. E ia embora. É a tal da casa assombrada. 700 anos isso aconteceu. Então, isso no estado de vigília pode sim acontecer, mas pode acontecer para o bem também. Muitas vezes a pessoa está atormentada, ela está tão mal, ela sente um calor, um acolhimento, muitas vezes ela até um toque ela sente, porque existem momentos que nós sabemos que só o pensamento não é suficiente. A pessoa precisa sentir um acolhimento para não incorrer numa besteira maior. Então, o espírito, nesse sentido, por isso que quando você falou que talvez fosse meio sem sentido, não, muitas vezes tem sentido, sim. Porque o toque faz com que a pessoa sinta aquele calor e ela se sente viva, ela se sente querida. Isso pode ser muito positivo. E o próprio exemplo que você deu anterior também, né, que o espírito materializa a ponta dos dedos para distribuir flores, né, foi uma ação de materialização, naturalmente, para ajudar. Né? Esse toque, esse sentimento também de acolhimento, de calor, né? Realmente pode fazer a pessoa se sentir cuidada, né? Aquela sensação de cuidado que a gente tem alguém, de amparo, tem alguém me amparando. Isso pode ocorrer, muito interessante. E com relação ao sono, Alex? Com relação ao sono, aí você já está no estágio alfa, que é chamado. Você está em desdobramento, como nós chamamos no espiritismo, então você não está mais em estado de vigília, acordado, você está dormindo. E no estágio de desdobramento, você entra, as pessoas falam de estágio beta para o estágio alfa, eu já não sei muito bem como funciona isso, que é para a psicologia, mas é aquele estágio que você está se desligando, sabe a figura do livro do Richard Simonetti, que o espírito está escapando, mas ainda tem alguém segurando ele, que ele não está totalmente desdobrado? O comecinho do sono, assim, isso. Que às vezes a gente leva aquele susto, né? Isso. A minha irmã conta uma história que ela estava dormindo, e sabe aquele momento que você está meio dormindo, meio acordado? É aquele primeiro estágio. Ela escutou duas pessoas conversando. E ela escutou e eles falavam as coisas para ela. Ela começou a querer prestar atenção e eles falaram, ela está desdobrando, ela está escutando. Vamos parar de falar. Aí ela acordou, ela não escutou mais. Ela falou, puxa vida, eu queria saber o que eles estavam falando. Mas um conversando com o outro sobre ela. E com a gente acontece isso também. E quando você está desdobrado totalmente, é aí que os espíritos podem te influenciar com maior facilidade, porque a gente está tudo no mesmo mundo, né? Que é o mundo espiritual. E são nesses instantes que muitas pessoas passam por obsessões graves. É nesse instante que muitas pessoas, os espíritos projetam imagens na mente, por exemplo, do esposo, eles querem acabar com o casamento, eles projetam a imagem de outra mulher na mente daquele esposo, criam aquela fantasia, ou até atraem o espírito da outra mulher, da amante, no caso, para o local, para fortalecer aquela vontade do homem de ele errar, de ele trair a esposa e acabar com o casamento, como do contrário também, ou de cometer um crime. Então, durante o sono, os espíritos eles têm uma influência maior sobre nós quando nós estamos libertos da matéria. É por isso que a prece antes de dormir e ao acordar é de suma importância, para que você se proteja, para que você atraia bons espíritos e não seja influenciado. Porque muitas vezes você acorda cansado, acorda com más inclinações, que quando você foi dormir só era um pensamento vazio que passou, mas também durante o sono você pode ser influenciado a tomar decisões que você não tinha coragem de tomar antes de dormir. certezas que eram dúvidas antes de dormir. Quantos cientistas que eles descobrem a solução dos seus enigmas, de suas equações, depois que eles dormiram, ou que eles tiveram um acidente, que entraram em desdobramento. O próprio Einstein, quando ele descobriu a teoria da relatividade, ele disse que ele dormiu, ele entrou num transe, e ele viu no espaço cósmico as estrelas se desenhando, e veio a ideia da teoria da relatividade, num transe, num desdobramento. Então, o sono traz um monte de resposta para você. Você está com dúvida? Vai dormir e se acalma. E assim, entre a parte da sua resposta, muito interessante para a Carla aqui, que perguntou sobre a ação física, quando você fala sobre as pedras, você fala que aquele espírito coletava um determinado material para poder agir sobre o plano físico. Né? Então, nem todas as pessoas produzem esse material em quantidade suficiente. Ectoplasma. Veio a ser chamado de ectoplasma. Então, isso. É uma produção natural que algumas pessoas têm e outras nem tanto. Alguns produzem muito ectoplasma e outros pouco ectoplasma. Essa substância, ainda não detectável pela ciência de uma maneira muito clara, mas essa é a substância que é utilizada pelos espíritos para a produção, para que eles possam agir no plano físico. Isto é, se você é uma pessoa que produz esse ectoplasma, então você pode estar sujeita à ação de um espírito que vai utilizar esse material contra você ou para outra função. Ou alguém então, que mora na casa, né, Wilson? Alguém próximo, ou, né? Ou você ou alguém, o seu marido que mora do lado, ou qualquer outra pessoa que mora junto com você, pode ser um médium, então, de efeitos físicos, né, que produz essa substância em quantidade suficiente para que os espíritos possam agir sobre a matéria. Então, nesse caso, se isso acontece, o melhor caminho é trilhar a educação da mediunidade, né? É que a pessoa possa se educar, parte do que o Alex já falou sobre a prece e tudo mais, mas conhecer todos os mecanismos, né, da mediunidade, da comunicação, para que ele possa se regular e evitar, então, a ação desses espíritos prejudicando-o nesse sentido. E esse material nessa pessoa também pode ser utilizado na cura de outras pessoas, em tratamento de cura. Isso é um material muito valioso quando usado para o bem. Muito bem, são 19 horas e 57 minutos. Olha, o tempo passa muito rápido quando a gente está se divertindo. O tema é, como eu disse, palpitante, ele é muito interessante realmente. Eu tenho aqui outras questões que a gente vai deixar para o próximo programa, né? Nós vamos continuar esse tema depois e eu sempre deixo assim. Vamos lembrar, Alex e Maria Antônia, a gente vai seguir com esse tema depois, a gente vai se encontrar de novo aqui, tá? Nós queremos lembrar agora, então, a 3 minutos do encerramento do programa, lembrar aqueles companheiros e companheiras que ainda não estão participando para que se inscrevam na promoção A Vida no Mundo Espiritual. Essa é uma promoção da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, que vai sortear a coleção completa dos livros do André Luiz, psicografados pelo Chico Xavier. Aquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, são 13 livros, começando lá pelo mais famoso deles, né? Nosso Lar, depois Os Mensageiros, Missionários da Luz, eu tenho aqui, olha, eu tô colando, viu? Eu tô olhando aqui na minha estante, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Sexo e Destino, enfim, são 13 livros novinhos que você vai ganhar lá da USE, e para participar você tem que mandar uma mensagem, manda um oi, manda o seu nome para o telefone de comunicação da USE, que é esse que está na tela aqui. É o 98877-8022. Só mandar uma mensagem lá, você já vai receber uma mensagem de confirmação imediatamente, confirmando que você está participando. Não precisa mandar mais de uma vez, eu tive aqui alguns amigos que se perguntaram, posso mandar duas, três ou quatro vezes? Não vai adiantar, a gente vai sortear pelos contatos. Então, vai ser um número cada contato e a gente vai fazer o sorteio desses números, então. Se você já mandou, não precisa mandar de novo. Mas se você não mandou ainda, envie uma mensagem para esse número. O sorteio vai acontecer no dia 23 de junho. Vai ser aqui no programa Visão Espírita. Então, vai, que a gente vai sortear o sortudo que vai levar essas 13 obras aí. Estava conversando com o Alex já se cadastrou, né, Alex? Ele tem lá a coleção dele já completa, mas eu conheço o Alex, estudioso da doutrina, os livros dele devem estar tudo riscado, tudo anotado, tudo cheio de... né, tudo rascunhado ali. Tem tudo amarelado. Tudo amarelado lá, né, batido já. Então, é uma oportunidade de você renovar a sua biblioteca e doar a sua, os seus livros para outra pessoa aí. Tá bom? E Maria Antônia, já se cadastrou também? Você já está já tá participando? Já. Então, só falta você que está aí na sua casa se cadastrar também para participar. Eu também já me cadastrei. Eu posso também, né? Também faço parte lá. Tá bom? Então, olha, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos os companheiros, os amigos e amigas que passaram por aqui. Olha, é tanto carinho que a gente recebe nesses momentos de programa Visão Espírita que a gente não tem palavras para agradecer. Tanta gente passando por lá, colocando ali as mãozinhas de gratidão, agradecendo. E eu quero deixar claro para vocês é que nós é que somos os maiores beneficiados. Então, nós é que agradecemos vocês que estão aí do outro lado, porque nós temos a oportunidade de estudar, de nos preparar para vir aqui falar sobre um determinado assunto. Né? A gente se prepara com antecipação, com bastante antecedência, para a gente poder... Então, nós aprendemos juntos aqui. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, obrigado a você que também ajuda a manter financeiramente o programa Visão Espírita. Lembrando que você pode colaborar com qualquer valor, né, para ajudar a nos manter. Nós agora estamos afastados do estúdio, mas a gente tem estúdio lá, então tem aluguel, tem mensalidade de internet, tem equipamento para adquirir. Então, você que puder nos auxiliar, qualquer valor, o número da conta está na tela aí, não se preocupe, depois desse vídeo vai ficar no YouTube, você pode voltar lá no vídeo e anotar direitinho. Qualquer valor, 10 reais, 20 reais, 100, 1.000 reais, aquilo que você puder colaborar com a gente para a gente manter essa atividade, manter a USE Piracicaba também funcionando adequadamente. Minha gratidão novamente a você, Alex Bonafini, a você, Maria Antônia Paduan, que sempre nos atende com muita solicitude, com muito carinho. É sempre uma ótima energia ter vocês aqui. E realmente eu desejo que Jesus continue abençoando cada um de vocês. Um abraço para o Thales, para a Luciana, para a família, viu, Maria Antônia? Né? Para que Jesus continue com vocês sempre, a fim de que vocês possam continuar esse trabalho bonito de divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. E a você que está na sua casa, muita paz, muita luz, muita saúde, que nós possamos aproveitar a cada dia as oportunidades, as lições que a vida nos oferece, que possamos perceber a ação dos Espíritos ao nosso redor, dos bons Espíritos, que estejamos sintonizados para ouvir o nosso anjo guardião, lembrando que nós não estamos sozinhos. Né? E que, uma vez que nós façamos brilhar a nossa luz, a nossa alegria, também vai produzir luz e alegria no caminho daqueles que seguem conosco. Que possamos educar os nossos sentidos e nos fazer amáveis, né? Para contribuir, para que sejamos instrumentos da paz de Jesus e do nosso Pai Celestial. Eu vou passar aqui para as considerações finais, para nossa amiga Maria Antônia Paduan, e quero pedir para você, Alex, para fazer uma prece de encerramento. Sim. Eu quero agradecer a oportunidade realmente de estar aqui, porque cada vez que nós participamos desse programa, nós é que recebemos tantas bênçãos de aprendizado, de troca, de energia. Muito gostoso, muito obrigada mesmo. Obrigada, Wilson, obrigada, Alex, pelo nosso aprendizado. É esse pessoal que fica torcendo, nos dando tanto incentivo, né, que está aí conosco nas redes sociais e especialmente nesse programa. Que Deus abençoe o lar de todos vocês. Muito obrigada. Uma boa noite, que tenham um ótimo descanso. Eu, de minha parte, queria agradecer a vocês, amigos Wilson, Maria Antônia, pelo trabalho da noite, pela companhia, por termos feito um trabalho digno. Agradecer aos internautas que nos acompanham com tanto carinho, com tanta paciência. Agradecer pela oportunidade, o assunto foi formidável, eu acho que é formidável falarmos sobre isso, sobre a realidade do mundo espiritual, não é? E deixar meus votos sinceros e que todos nós possamos ter sucesso em nossa vida e melhorarmos cada dia que passa. Muito obrigado a todos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Jesus, divino amigo de todas as horas e bons espíritos, nós agradecemos profundamente pelas benesses da noite, pelos ensinamentos recebidos, pela companhia, por nos secundarem nas tarefas realizadas, por nos dar paz de espírito e felicidade, que possamos alcançar nossos objetivos, mas principalmente os vossos, Pai querido, que sabes melhor o que precisamos do que nós mesmos, e que acima de tudo seja feita a vossa excelsa vontade, não a nossa. Que assim seja. Obrigado. Paz e luz a todos. Obrigado.